aborto no Brasil. Então, como é que o Ministério da Saúde divulga uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre o número de abortos no Brasil e essa própria Organização Mundial de Abortos desconhece esses dados e desconhece essa pesquisa? Por quê? Porque tinha um projeto para ser votado e era importante esses dados. Então, a Agência Nacional de Saúde coloca na internet, no site do Ministério da Saúde, um dado mentiroso. Dr. Nelson dizia, repetimos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino se aproximavam de 10 mil, quando sabíamos que eram apenas 200. Mas esse dado também é interessante. Passo próximo. Essa aqui, eu peguei os dados do DataSUS sobre total de mortes maternas por aborto nessa série histórica de 96 a 2004. Vocês podem ver que em 97 tiveram 118 mortes maternas por abortos. E todos os outros anos, menor do que isso. Mas por todos os tipos de aborto, inclusive os abortos espontâneos, os bebês que morreram intraútero. Então, este dado não corresponde à mortalidade materna por aborto provocado. É a mortalidade materna por aborto. Mas aí estão incluídos também os abortos espontâneos e outras consequências. Tá bom? Então, a ideia de 10 mil mulheres que morrem é mentirosa e 200 mulheres também não corresponde à realidade nacional. Pode passar o próximo. Então, ele dizia assim, essa tática do engano e da grande mentira, se se repete constantemente, acaba sendo aceita como verdade. Então, o que nós estamos vendo hoje? O ministro Temporão dizer que é importante legalizar o aborto no Brasil por causa de quê? Que é uma questão de saúde pública. Na invasão do Rio de Janeiro, daquela favela do Alemão, morreram 13 pessoas no único dia. Isso não é questão de saúde pública. Mas 12 mulheres que morreram de aborto no ano passado, que foi esse, né, 12 mulheres que morreram de aborto provocado no Brasil no ano passado, só foram 12, isso é questão de aborto, isso é questão de saúde pública. Então, a gente entende que existe um descompasso do Ministério da Saúde com a realidade nacional. Pode passar o próximo. Então, a legalização do aborto é uma violência contra a mulher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um problema interno de saúde pública. Não é o que o ministro disse, que é o contrário disso. A legalização...